7, bom dia, para Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem da Luna 0, curva direita, subida Arbor Elefa, e a do Luna 7. 5121 transponder, controle 119 decimal 8. Rodrigo, você não sabe que o treinamento correto sim, pronto para puxar o acionamento? Pistão no zero. Vento no 5-0 graus, 3 nós. Livre posto, pistão no zero, atacar com S530, obrigado. Cara, poderia confirmar, 7599 está ocupado do Velocidade. Confirme. Portão 9 está ocupado aqui do Velocidade. Portão 10, gol 1759. Ah, tá ok, obrigado. Cargo 570, solo 50, libere a direita via Golf, chame solo 121 decimal 1. Para liberar a próxima direita, pode solo 21 na sua carga 570, obrigado. 10. Solo Salvador, bom dia, para cá, com 6570, Lisboa, na taxi, no seu estudo. Salve também, 6570, bom dia, taxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 07. Alfa, Kilo, parte 3, posição 07, para cá, 6570. O voo no 093, passou de Serra Baixa, estado de trabalho. Voo no 093, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Sim, pouso não, no 093. No 093, solo 55, libera a direita via Eco, chama solo Salvador, 21, decimal 1. 21, via Eco, voo no 093. Salvo Salvador, voo no 093, voo na Eco, na Eco. Voo no 093, bom dia, ataque silêncio de Alfa, chame aí dos jets. A banda de reto, mas é pra mim. Alô, azul 4040 para o curso de estacionamento, portão 1. Portão 1, aguarde, azul 4040. Aguardando, azul 4040. 1093, antes da Juliette. Uno 093, ingresso Juliette, portão 6 dúzia. Juliette 6 dúzia, eu vou 1093. Para o taxi da 3153, com o 161 da porta, tendo barulho, 3 horas e 5 minutos. Então, 3153, taxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1, 91, decimal 95, ajustando 018, seguindo a aeronave da companhia, como número 2. Ok, 018, teve taxi via Pátio Índia, ponto de espera, 0, 3, 9. Para o taxi 3517, temos 67 a bordo, confirmando 067, 3:20, alterna com 20. Então 3517, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando a 018, mau voo. Índia, 1895, 318, 3517, bom dia. Azul 4040, após a aeronave da Zé liberar a retaguarda, está autorizado para o chibeque, portão 08, chame táxi. Gente, né, em coordenação com o pessoal de solo aqui, né, inicial 4040. Federal 9970. Federal 9970, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 5 nós. Na embaixo travado, livre pouso na 10, federal 9970. Azul 9040, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 018, mau voo. Torre, bom dia, o Tano 35 no 7, ponto espera da 10, pronto. A 35 no 7, autorizado a linha e manter pistão no 0. A linha manter no 0, 35 no 7. Federal 99-70, solo 02, libera a direita via Fox, chame solo 21, décima 1. Libera a direita na Fox, 21, obrigado. Solo, Salvador, muito bom dia, Federal 99-70, livrou mal. Federal 99-70, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, táxi 3, posição 3 de Lima. Alfa Kilo, parte 3, 3 Lima, obrigado, nós vamos acessar. Fez 1 no 5, 3, autorizado ali, manter 1 no 0. Autorizado ali, manter 1 no 0, 3, 1 no 3. Oi, bom dia, Azul 4040, pode esperar, pode esperar. Azul 4040, mantém o ponto ferro. Sim, pode esperar, pode esperar, pode esperar. Os 35 no 7, decolado 04, controle 119, decimal 8. Salve, guys, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, o Chanel 6225. Aqui da informação Golf, nível 380 para Brasília. 6225, prepara a subida Arborelef, aguarde apenas um segundo para a cópia. Arborelef, aguardando cópia, Chanel 6225, está na posição 05. Chanel 6225, cópia. Ponto cópia. Brasília, nível 380 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida Arbor Elefa, via Upper 17. 5146, transponder, controle 119, decimal 8. Autorizada nível 380 para Brasília, via alto plano de voo, Pesulu 17, aerovia. Decolando da pista 10, com primeira curva à direita, Arbor Elefa. 5146 no transponder e 119, decimal 8, o controle de saída. Questioner 6225, cortejamento correto, pronto para o pushback de treinamento. Chama na quando pronto, Questioner 6225. Autoriza no 53, decolada 06, controle 119, decimal 8. 398, bom dia. 040, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 5 nós. Autorizado a decolagem, azul, 40. Azul 4069, bom dia. Autorizado Campinas, decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. E Upperzulu 10, Fugazi, Upperzulu 16, conforme a rota do plano no nível 340. Transponder 5147, controle 119.8. Autorizado. Azul 4040, decolado 09, controle 098. 098, azul 4040, bom dia. Rio Oxané 62, 11, posição número 4, transformação Golfo. Tráfego? Oxané 62, 11, para Golfo na posição 4. Oxané 62, 11, autorizado de Luiz Eduardo Magalhães, Salvador, para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Jobim. Galeão, nível 360, via P9857, moço, restante conforme rota. Saída da El, Leda, após uma posição em Rumi. Decola da pistola 0, primeira curva à direita, o código 5151, controle em 119.80. Salvador Galeão, 360, da El, Leda e Rumi, esperou 9857. Fala da 10, curva à direita, 5151198. Oxané 6211, no cotejamento correto, chamar pronto para o Chivec acionamento, portão 04. Chamar, obrigado. Solo Salvador, Chiné 6225, portal 05, pushback acionamento. Chiné 6225, autorizado, pushback acionamento, chame TAC. Fala TAC, 6225. Salvador, SAR 32.0, bom dia. Confirme. SAR 32.0, bom dia. SAR 32.0, aguarda só um minuto, Copa Recife, prepare Puca, Jão, Maracaju. Ah, isso que eu queria saber, qual é? Uca? Ou é Tuca? Puca. Papa Uniforme Charlie Alpha. Transição Alpha Romeo Uniforme. Obrigado. O Chiné 6211, confirmando, aguardo um minuto para iniciar o pushback acionamento. Para o TAC, o Chiné 6225110 agora. Tá, 1-0. Total livre pouso, pista 10, 160 graus, 05 nós, ajuste no 018. Autorizado pouso para total 9887. Autorizado táxi via Índia, quando espera, dá 1-0, chame torre 118 decimal 95, ajuste do altímetro, 1-0-18. Táxi Índia, pode esperar 10-18-9-5, Chiné 62, deixando ele agotado. O Chiné 6225, por gentileza, poderia confirmar se o pushback que foi efetuado deixou a aeronave na presente posição? Até uma tela, senhor. Azul 4069 é o número 2 do setor aguarde. M2 211, autorizado que tiver estacionamento no portão 04, chama o táxi. Ah, táxi. 03890, pronto, cópia. 3890, solo voltando. Tá, 3890, solo Salvador. Salvador, bom dia, Chené 6225, mantendo no 0, pronto. Bom dia, Chené 6225, autorizado, alinhar e mantém pista 1 no 0. Alinho, mantendo no 0, 6225. Total 9887, no solo 19, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. Livre direita, 121, total 9887, uma boa. Salvador, muito bom dia, total 9887, livrou na pista. Confirme? Total 9887, livrou pista. Total 9887, Alfa Kilo Parte 3, posição 2, Romeu. Alfa Kilo Parte 3, posição 2, Romeu. Total 9887. Chené 6225, autorizado a decolar, pista 10, vento 160 graus, 05 norte. A linha decola da 10, Chené 6225. 40. Confirmação ao POB 146 ou 046? 46. Gente, o Chanel 6211, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, da pista 10, torre 198, decimal 95, ajuste do altímetro no 08. Have a uniform, wait just 1 minute for ATC clearance. Decolado 22, chame controle 119, décima 8. Controle de 798, Chené 6225, obrigado, bom final de semana. Boa noite. 4069 autorizado para pushback acionamento, chama o táxi. 3890 na escuta para cópia. Papa Tango, Mike Bravo Uniform. Ready for copy. Mike, Papa Tango, Mike Bravo Uniform, clear from Sierra Bravo, Sierra Victor to Sierra Bravo, Quebec Victor via direct LF position after direct. Upload position after direct until destination. Flight level 180, arbor departure, then flight LF position. Departure will be from runway 17 after departure right turn. This call code is 5156 and departure control frequency 119.35. Roger, confirm the person on board and the apron, the parking apron. Roger, for startup and taxi, call tower pin 118.95 and altimeter setting 1018. Bom, 1865, aguarda somente um minuto, cópia. Para Brasília, prepare árbol, elétrico. Muito obrigado, desculpa. Chame a 62-11 decolada aos 26. Chame controle 119.8. Rádio 8, 069, para o Paritaco, está com 91 a bordo, 0500 de economia, Serrano Conta. Poderia repetir somente o POV por gentileza e autonomia? 9154. Azul 4069, autorizado táxi à direita via Índia, com espera da 10, torre 18.95, ajuste ao time 10.8. Via Índia, autorizado táxi via Índia, com espera 18.95. Gono 865, pronto cópia. Pronto cópia, Gono 865. Autorizado Serra Bravo, Serra Victor, para Serra Bravo, Bravo Romeu, via Pernas confirmando, nível 360. Via, peso Luna 7, Malbo, restante conforme rota. Saída Arbo, após voa, posição elétrica. decola da pista 1-0 com curva à direita, código 5165, controle de saída em 119.80. Brasília 360, professor 17, árvore elétrica, pista 10 com a direita, 1-65-19-8, com curva de mensagem. Voo no 865, cotejamento correto, chama pronto, pushback acionamento, portão 07. Chama na obrigação. Salvador, azul 4069, pode esperar pronto. Azul 4069, autorizado a alinhar e decolar, está 1-0, vento 1.60 graus, 079. Autorizado a alinhar e decolar. Azul 4069. Voo 1865, autorizado pushback acionamento, portão 07, chame pronto, tá? Juliette, você está no pronto, cópia? Tango autorizado Salvador, Serra Bravo, Serra Victor, para Serra November, Victor Bravo. Rota direta, 1.000 pés, decola da 1-7, curvando à direita, ingressa corredor axé restrito. O código é o 01-12 e o controle de saída em 119.80. Azul 4069, decolado aos 31, chame controle Salvador, 119, décima 8. 198, 4069. Juliette, se atando para acionamento, táxi e decolagem, chame torre, 118, décima 95. Axé, curva direita após decolagem da 17. Autorizado de Serra Bravo, Serra Victor para Serra Bravo, Romeu Foxtrot 330, nível de voo via Alfa Zulu 97 Alfa Romeu Uniforme após Arua, restante conforme roda. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Decolada pista 1-0, primeira curva à esquerda, código 5167, controle de saída em 119.8. 3890, autorizando nível 330 para Recife, Aeroveu, Peso 97, até Aru, com chegada Aru Alfa. Decola pista 1-0, perfeito de profissional Puca, transição Jamo, após Aracaju. Código transponder é o 51627, controle de feita frequência 119.8. TAN 3890. O TAN 3890, cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento do portão 02. Aproveitamos só, TAN 3890. mais. Uno 885, autorizado táxi, via parte principal Índia, quanto espera da 1-0, chama a torre, 1-8-9-5, ajustou, 1-0-1-8. 1-8, parte Índia, quanto espera 295, 1-8, bem assim. Salvador, bom dia, gol no 800. Ponte espera 1-0, pronto. Gol azul 275, estabilizado no ILS. Gol azul 2775, ajuste 1-0-1-8, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando 2775. Gol 1865, decolação de a linha de decolar preparada? Afirmo. Gol 1865, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 160 graus, 069. A decolagem, pistão 0, gol copiado para o B02, taxa autorizado, reporte na OCA. O 1865, decolado 38, chame solo, chame o controle 119.8. 198, obrigado, bom dia, bom sistema. Azul 2775. Tráfico acostado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 069. Livre pouso, azul 2775, baixou, travou. Jack Serra Tango, autorizado. Aliali Manter, pistão no 7. Tango, Juliette Serra Tango, autorizado a decolar, pista no 7, vento 160 graus, 069, atento à estrela de turbulência. Salve Salvador, bom dia, aqui é o Azul, Papa Romeo, Alfa Yankee Hotel. Bom dia, Alfa Yankee Hotel pede autorização de reboque do pátio 3 para posição 1. Azul 275 no solo, 4-1, chame solo 1-2-1, décima 1. 2-1, boa. Confirme. Papapapa, Charlie Serra, o meu aguarde só um instante, copy. Solo, boa, 2775, livrou. 2775, Alfa, Kilo, Pat 3, fica atento. Alfa, Kilo, Pat 3, atento. Para o reboque, chame solo 121, décima 1. Azul 2775, 5 Lima, posição do Pátio 3. 5 Lima, 2775. Para reboque, Pátio 3 para o Pátio 1, chame solo 121, décima 1. Estou chamando essa frequência. Essa frequência é 118, décima 95, frequência da torre. Tango Juliette Serra Tango decolado aos 4-2, chame controle 119, décima 8. Ok, Serra, o meu confirma, por gentileza, o nível que prossegue até morro. 500 pés da GL, confirma. Papapá, Charlie Serra, o meu autorizado Salvador, Salvador, toque emitido em Morro de São Paulo. 500 pés, acima do nível do mar, com proa sul, com proa do litoral sul. Acionou o código 0196 e controle de saída em 119 decimal 3, 119 decimal 8 0. O PAB, por gentileza, no parte 5. 04 4, parte 5. Ciente, fracionamento, táxi, decolagem, chama a torre. 1-8, decimal 9-5. O ajuste do altímetro no 0, 1-8. Solo Salvador, tá 3-8-9-0, estacionado para o táxi. O POV de 1-4-5, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alternativa Fortaleza. 1-4-5 a bordo, autorizado, táxi de Índia, ponto espera, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-8. Táxi, taxi Índia, ponto espera, decimal 0, torre 1-8, decimal 9-5, 3-8-9-0, altímetro 0-8. Bom dia, bom trabalho. Azul, Alfa e Enki Hotel, na escuta. Alfa e Enki Hotel, na escuta. Confirma, da onde para onde o reboque? Pátio 3, para a posição 1 do pátio 1. Autorizado início, reporte para ingresso, pátio principal. Azul Alfa e Enki Hotel. Ok, reportar ingresso no pátio 1. Muito obrigado. Salvador, bom dia, passarelo 2229. Passarelo 2229, autorizado pouso pistão 0, vento 160 graus, 069, ajuste 1018. Dado pouso